Depois siga o táxi via pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 009. Tá 3193, após a passagem do tráfego da Avianca retaguarda autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Após a Avianca, está autorizado para o táxi, pista no zero. Solo 4-6, livre direito, chama solo em 1-2-1-1. Livre na direita, solo 2-1-1, tá 3-4-5. Solo Salvador, eu tô 3-4-5-1, livre à direita, vai ingressar na Alfa, tá em linha média média. 3-4-5-1, prossegue a via Alfa, Quilo, pátio 3, para a posição 0-5. Alfa, Quilo, pátio 3, posição 0-5. Alfa, Quilo, pátio 3, posição 0-5, tá 3-4-5-1. Xerém 6315, na medida do possível, agilizando o táxi, atenta ao tráfego da TAM, ingressando no pátio 3 para a posição 05. Altímetro 1009. CR passou e travou, tem livre pouso, tá 3154. O meu Mike, se é cozinete, Saúl Salvador. Quem te aguarde? Irmão? O esposo do meio vai nem manter no zero. Fora o prazo na porta, nem manter no zero, não pode sair. Meu Mike Eco de Leste, pronto, cópia. Autorizado, Serra Novembro, Índia, Charlie 085, corredor forte, curva à esquerda, pista no 7, acionando o transponder 0145, controle em 1208. Para o táxi da 3193, temos 182, 4 horas para o fim. Tá 3193, autorizado o táxi via parte principal Índia e Alfa, ponto de espera, pistão no 3, chame, então, pistão no 0, chame torre em 1-18 decimal 95, ajuste no 009. 009, Alfa. Mike, Eco Gilete, confirme o local de estacionamento e pessoas a bordo. Confirme a aeronave, solicitou acionamento na posição. 3805, entre em coordenação com o pessoal de solo, sente do acionamento na posição, reporte pronto para o pushback. Fala, Salvador, tá 3. ou no 54 Evrópia? Chá 31 no 54, autorizado táxi lento via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento, Alfa, reporte antes da Juliette, Chá 3, no 54. Gente, Juliette, pessoas a bordo? 03, ciente para estacionamento e táxi chame torre em 118-95. Ajuste no 009, modifique o transponder para 0157. 0157. Graça com Salvador, boa tarde, Oxaner 6321, para autorização e informação, Victor. Oxaner 6321, boa tarde, aguarde cópia Brasil. Boa. Canal 6315, boa tarde. 6315, Aninho, mantendo a zero. Mantendo a zero, na 41 no meio, ingresso pátio via Juliette, posição 09 indicada. Pátio via Juliette, para dar posição 41 no meio, obrigado. Automotor, Globo 207. Globo 207, boa. Centro autorizado em Léo, nível 240 via Golf 677, perfil de saída da EL, transição coral, decola pistão no zero, curva à direita, aciona o transponder 5141, frequência do controle em 120.8. Gol 2017, cotejamento correto, reporte pronto para o SPEC e acionamento. Tá 3154, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação da posição 01 indicada. Tá 3567, pronto, cópia. Tan 3567, solicitou cópia para Brasília. Oxaner 6321, pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída arbo, após posição elefa, decola pistão no zero, curva direita após, aciona o transponder 5150. Frequência do controle em 120.8. Autorizado Brasília 360, rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, arco, transição elefa. Aciona 5150, chama 1208, Oxaner 6321. Oxaner 6321, cotejamento correto, reporte pronto para o pistão e acionamento. Reportará. Gol no 659, boa tarde, aguarde cópia Galeão. No 5, decolada 55, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, boa tarde. Autorizado, resposta pronto para o táxi. Gol 2017, 1-03, aguarde. Agora. 193, livre decolagem, piscina 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 no norte. Voo no 659, autorizado Galeão, nível de voo 360, decol da 1-0, primeira curva direita. Saída da EL, lida Irume, por novembro 857, moço. Aciona 5145 no transponder, controle em 120, décima 8. Galeão, nível voo 360, levanta pista 10, primeira curva direita, no terceiro da EL, lida Irume, até novembro 857, moço. 3193 decolada 57, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 08, Afirmo 2017, tem uma aeronave realizando pushback. Peço que aguarde. Estimado de mais uns 3 minutos. Salvador, voo 1884, programação Vitor, utilização da Cajú. Voo 1884, Vitor confere, prepara a Puca Jambo Cajú, guarda costa. Puca Jambo, Aracajú, guarda costa. Para o táxi da 3805, tem 174 a bordo, com 340 perna Galeão. Para 3805, livre táxi de Galeão, ponto para dar 1-0, 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9, bom voo. Direita, ponto espera 1895, a torre, 1-0-0-9, na 3805, obrigado. Gol 2017, ao sol. Está condicionado. Após o baqueamento de aguas da TAM 01, está autorizado o pushback e reporta para o SAC. Primo, livre acionamento na posição, aguardando o baqueamento da aeronave no 01. Bom noite, 84. 884, autorizado Aracaju, nível 230. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda na saída Pocajama, após voa direta Aracaju. Aciona 51 no transponder, o controle em 120.8. Autorizado nível 230 Aracaju, conforme decola da 10, Pocajama, Aracaju, curva esquerda. 51 transponder e o controle 208, voa 884. Voa 984, correto cotejamento, confirma o portão que se encontra. Está no 02, só confirmando, é 5151, transponder. Afirmo, 5151 no 02, suporta quando pronto pushback, voa 1884. Voltaria no grado. Fim, Zero, salvo. Gente, está autorizado a alinhar na cabeceira 351. O Mike é com o Juliette, considera, mantém em cabeceira 1-7, mantém 1-7. Que com o Juliette, alinha na cabeceira 1-7. O TAM 3205, está autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 noite. Livre decolagem 1-0, TAM 3205. O Xanana é 3 dos meios, 3 do externo, visual estabilizado. O Xanana é 3 dos meios, transfere estabilizado, final 0. 6326, ajuste na 009, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. 6326. Então, 3205, decolada 03, controle 120, decimal 8. Controle 1208, então 3805. Poxa, 6326, livre pouso, pistola 0, vento 090 graus, 109. Os autorizados serão metidos aqui. Aqui o Gol 2017, POB de 133, autonomia de 2 horas e 33, alterna Aracaju. Gol 2017, livre taxa de índio, ponto para dar 10 torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9. E a índia, ponto espera da pista 10, 14, 18, 95. Com 1009, Gol 2017. Sustendo baixado para o na minha TV. Boa, Gol 2017, ponto espera da pista 1-0, pronto, visual com tráfego curto. O Gol 2017 mantém ponto espera 1-0. Mantém. Que o Mike é com Juliette. É, mantenha a posição dentro de 2 minutos, é autorizado sua decolagem. Boa noite, só no portão 02, está autorizado, você pode contar aqui. Torre, boa tarde, de Papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, autorizado final 97, reporte 3, ingresso na hora. Tomará, Serra. Mike, é com Juliette, observa a turbulência do Fokker 100 da Vento, pousando na pista principal, autorizado, decolagem, pista 197, o vento no 00 graus, no 39. Voo 2017, ele mantém cabeceira no zero. Ele mantém no zero, voo 10, 2017. O Janel 6326, solo 07, libera a direita, chama solo 121, décima 1. 121, 1 à direita, 6129. 6129. Paulo, boa tarde, 6326, na Eco Livro. Na 6326, taxi de Alfa, no porto da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama 6326. Na terceira milha, prefixo, Zulu, Juliette. Zulu, Juliette Serra, livre pouso, pistão 17, vento 090 graus, 139. Serra. 5 Eco Juliette, bora, um corredor forte, me comprei agora, 120, décima 8. Certo, mara agora, 108. Gol 2017, informa o RV 10, efetua o cruzamento do campo a mil pés, afastando para o setor norte. Tem livre decolagem, pista 10, vento 090 graus, 129. Livre decolagem, pista 10, gol 2017. Brutati de Índia, ponto espera da 10, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9, gol 1-8-8-4. Dia Índia, no ponto espera 18-9-5, gol 8-8-4, ajuste 1-9, obrigado, boa. Ainda bem, 5-9, decimal. Gol 1-6-5-9, assol. Na escuta. Gol 1-6-5-9, custa hoje aguardar mais um minuto para o feedback? Agora a gente estou, quer que espere? Vamos para o táxi, no 659. Sim. Direito com o Pátio, queria conseguir? 3L backtrack, libera a próxima esquerda, estação na frente da linha. Meia da Juliette. O sinal é 3-2 mesmo, na posição. Tem uma aeronave realizando o feedback no setor sul do aeródromo. Sua posição é 1-3. De manter a posição. Salvador, boa, voo 884, posso esperar pronto. Voo 2017, decolada 10, sem controle 119, perdão, 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, voo 2017. 1884, ali decola 5 autorizado. Afirmo. Gente, 1884, ali mantém o ponto de espera 10, agilizando a manobra. 10-10, voo 884. Boa tarde, gol no 966 estabilizado e baixo travado. 1966, o ajuste no 009, aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, gol no 966. 1884, livre decolagem, pista no 0, vento no 0, 0 graus, 1229. Livre decolagem, gol 884. Encerra. Taxi Gol no 659, 184 a bola, Fernando Floripa, 3:50 da Tony. Gol no 659, aguarda a passagem do Fokker 100 da Avianca, vai estacionar na remota 13. Após o mesmo, prossegue com o táxi. Via Paixão Índia até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre em 1-1-8-95, ajuste 1-0-0-9, tenha uma boa viagem. Gente, após a passagem da Fokker 100 da Avianca, atualizado Paixão Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-2-8-5. No mesmo que está uma piata, uma boa tarde. 6321, está condicionado. Após passagem do Boeing da Gol retaguarda, está autorizado o pushback, e pode aprontar. Pode pôr da Gol retaguarda, 966, o vento no 00 graus, 119, livre pouso, pista no 0. Livre pouso na 110, gol no 966. Sexto quadro, decolado, 1-3, chame o controle, 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom fim de semana. Brasília, revisou voo 320, rapaz passou para a gente, próximo a zona 35. Você pode coordenar para o centro do Brasília 320? Pista 3451, já passou o seu plano, já está pronto para a foto? Ah, muito obrigado, já estamos pronto com a Pista 3451. Pista 3451, autorizado Brasília, nível 320, decola na 1-0, primeira curva direita, agora eleva, piso 1-7. Estando aqui com 1-63, o controle em 1-2-0, do sinal 8. Pesado, nível de voo 320 para Brasília, pista 4-0, curva direita, eleva, mupese, a transição, e controle 208, confirma o transponder? A sua saída é Abbott, eleva, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após eleva, intercepta, ampla, 1-7. E o transponder é o 5163, 3458. 5163, desculpa, eu não peguei a saída de novo. Confirma a saída? Ah. Afirmo, a saída é Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Nut, Alfa. E aí intercepta a Upper Zulu, 17. Ah, positivo. A voz é a saída, transição elefa, e após intercepta a pergunta 17, está 3451. Está 3451, está correto o cotejamento, qual foi o portão que você encontra? Está no 05. 05, reporte quando pronto o pushback, está 3451. Reportaremos, está 3451. Salvador, boa tarde, 966, no 966, está que tive a alta reporta antes da Juliette. Passa a zebra 4462, ajuste no 009, livre pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Ok, livre pouso, pista 04462. Boa tarde, Azul 4065, transação Campinas 340, tem que dar o Whisky. Azul 4065, prepara a saída da Eule da Motiva, aguarda a cópia. Da Eule da Motiva. Táxi via Patiuno, Índia, ponto espera da 10 Torre, 118 decimal 95, ajuste 1009. Boa viagem, Xané 6321. Azul 4065, copia. Copia. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, decolo da 10, primeira curva direita, saída da Eule da Motiva, torpedo 10, por base, faz foto do plano de voo. O transponder é o 5133, o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, petróleo da lição para Campinas, nível 340, entrada da Eule da Motiva, decolo da 10, curva direita. Intercepta, amplitude 1-0, por base, depois segue com o plano em rotação de novo. Transmóvel 5133 e o controle seria 20, decimal 8. Azul 4065, correto com o cruzamento. Faça para o pushback. Confirma o portal? Está no 09, chamada para o pushback. Sim. Na obrigado, padre, padre. Alvo, patente da Juliette. Alvo, depois da Juliette, patente da Juliette. 1629, livre decolagem, pista 1 a 0, vento na 00 graus, 129. Livre decolagem, pista 1 a 0, vento na 00. Chiné 6321, alinha e mantém cabeceiro no zero. Alô, do Botax, está 3567, informação Whisky, autorização Brasil. 3567, prepara a saída Arbore Elefa, guarda-copia. Azul Elefa, guarda-copia, está 3567. Azul 4462, ingressa Juliette, portão 03. Juliette 3, 4462. O gol 1659, decolou 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, prato bom, boa tarde, bom final de semana. Oceaneme 321, no livre decolagem, pista 10, vento 10 graus, mão no norte. Dave 53, a Whisky confere, preparar a saída Momo, transição Nenim, 1 minuto cópia. Terceiro Brasília, nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbore e Lefa, autoriza 1-7. 5-1-4-4 é o transponder, controle em 1-2-0-8, da 3-5-7. Autorizado Petrolina, nível 300. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda na saída Momo, Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Nenim, tropeço Zulu 2-0. Aciona 5-1-5-2 o transponder, o controle 1-2-0 do Sima 8. Boa tarde, o ajuste de altímetro no 009, continua a aproximação. A uma atualização de pouso. Ah, 3-0-2. Dave 53, correto com o cotejamento, já está pronto para O Kilo Quebec certo, autorizado sinal 1-7, reporta 3 milhas fora. Kilo Quebec certo, copiou a torre? Afirmo, senhora. Vai reportar 3 milhas fora, senhora. Torre Salvador, boa tarde, Oceaneia 6314, fui LF. 6314, ajuste no 009, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ok, 1009 no ajuste, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 6314. Tem livre pouso, tá 3192? Afirmo, livre pouso, vento no 00 graus, 122. Livre pouso no 0, tá 3192. Gente, o Kilo Quebec Serra é feito um 360 curtíssimo e reporta reinterceptando o final 1-7. Reporta lá, receptando o Quebec Serra. Azul 4065, aguarda, número 2 do setor. Pista 6314, vento 1110 graus, 109, livre pouso, pista 10. Afirmativo, livre pouso, pista 10, 6314. Salvador, Sam 3192. Sam 3192, taxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, no Partão 80. Recepção 17, o Quebec Serra, senhora. Sente, aquilo Quebec Serra. Estou autorizado para o Cristiano 17, aguardo autorização de pouso. Aguardo. Dois Salvador, Papa Romeu Serra, está agulhado. Whisky Serra, Tango. Prossigo, Whisky Serra, Tango. Isso é a Tango, baixado, travado, localizador da nossa unidade. Gente, o ajuste no 009, está sendo aproximação, aguardando autorização de pouso. Gente, aguarda. Back Serra, livre pouso, pista 17, vento 1110 graus, 109. 2, 3192. É 3-1-4, solo 18, libera a direita, chama solo 1-2-1, décima 1. Afirmativo, libera a direita, chama 1-2-1-1, meia 3-1-4. Quebec Serra, Sol 829, poderia confirmar o pai que queria prosseguir? 6314, eu não consegui entender o que você falou, tá muito ruído aí na sua sala, pode repetir pro 6314? Afirma, Chanel 6314, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Ah, agora sim, 5%. Tá, vai taxiar via Alfa e reportar antes da Juliette para ingresso, 6314. Posta 3567 para o táxi com 131 a bordo, alterna Uberlândia, 6:20:30. Reporta final, 17. Passando à direita, reportando a base, a gente está na final, o Estadão. 1-0-0-9, autorizado táxi a Pátio, Índia, ponto espera da 1-0, chama 2-2-8-9-5. Encerra Tango, livre pouso, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, encerra. Chega 5-3, confirma o PLB autonomia? Tem somente 7 a bordo, Chega 5-3 foi intercortada. Jeg 53, ciente, livre o táxi até a Taxi Hotel, mantenha a posição na mesma. O ajuste na 009. 6314 na Alfa, antes do Juliette, contra o segmento do ataque. Xané 6314, ingresso do Juliette, portão 10. Ok, ingresso do Juliette, passe portão 10, 6314. Azul 4065 ao solo? Siga, solo. Após a... o fatiamento do Airbus da Avianca no 10, está autorizado o suspeito, pode avançar. Sim, depois estará iniciando e chamará para ataque do 4-0 mesmo. Somente confirmando, aguardando o Airbus da Avianca passear no 10, o 4-0-6-5. Se mantiver, vai dar o mesmo praticamente na alma da Avianca. Está arrastando o 4-0, só os 3-2 estacionar com a sensação de boa tarde. Está autorizado Ilhéus, nível de voo 180, decola da pista 10, primeira curva direita na saída Coral, Golf 677. Aciona no transponder 0263, o controle em 120.8. 180 Ilhéus, decola da 10 com a primeira curva direita na terceira Coral, Golf 677. O transponder 0263, o controle em 120.80.63. 327, correto protegimento, para todo mundo pronto, feedback. Reportará a 327. Salvador, da 3-1-5-5, boa tarde, informação isso, Guarulhos, da 3, passando. Da 3-1-5-5, boa tarde, prepara a saída da Eula da Morte, não aguarda um minuto, copo. A Eula da Morte, não, desculpa, ao sol. Está autorizado o cruzamento da 10028, Delta, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Está 3155, pronto, copo. Ali, 10028, bom voo. 08 graus, 350. 5 para copy? 3155. Está autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, meia da Mótiva, eu pedi 10. Acena 5411, controle em 120.8. Guarulhos autorizado, nível 320, temperatura 10, decola da 10, da El, meia da Mótiva, com curva direita. 411, transponder, 208, controle. G53, ingresso Juliette, parte 1 no Índia, com espera da 10, torre 1, 18, decimal 95. Tranquilo, Quebec Serra, prossiga. Tranquilo, Quebec Serra, autorizado Siri 1 no meu pé. Decola da 1 na 7, primeira curva direita no corredor axé. Pena 0123, transforma o controle em 120, décima 8. Novamente, a fumaça solicitada foi no meu bem? Sim, ele pode ser aberto, transfere agora mesmo para o acionamento do táxi, o ajuste 1 no 0-0-9, Azul 4065 para o táxi, 112 a bordo, Ribeirão 3, 4 horas e 4065, diz o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, Torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-0-9, boa viagem. 1009 via Pátio Índia, 53 copiado, mantenha o ponto espera 1 no 0. J53, irei coordenar com o controle instante, por gentileza. Então, 3217, livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso no zero, 3217. Torre Salvador, boa tarde, Bruno 620, estabilizado, ILS. Bruno 620, existe no 009, continua a aproximação, número 2 para pouso. Bruno 009, aguardando, Bruno 620. J53 apenas confirmando, radial inicial 276. Então, 3217, solo 41, libera a direita, chama solo 1-21-1. Direita, solo 1-21-1, 3217. Então, 3217, siga via Alfa, aeroporto 23GR. Alfa, 23GR, 3217. O JV53, apenas confirmando, inicialmente foi coordenado com o controle a radial 346, por isso foi paga a saída Momo. Porém, se for a 276, será modificada a saída para Arbo. Temos saída Arbo. Quilo Quebec Serra, estou autorizado para a interseção, reporte para ingresso. Campina Grande 370 autorizado, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Buca, transição Zipar. Tampo Pesulu, 1-0 é a primeira aerovia, após conforme rota, transponder 5-4-1-7 com controle em 1-2-0, decimal 8. Planejamento correto no 966, porta pronto para o pushback e acionamento. Para a Juliette, para 327. Então, 327, Juliette, até o gate 11. Juliette para 11, para 327. Paulo Salvador, boa tarde, boa noite, 2 anos de Bruna, se escuta. Honra que teve a Alfa, é porta de 210. E a Alfa reportará antes de Juliette, boa noite, 2 anos. 5-3, de decolagem, pista 1-0, vento no 2-0 graus, 1-2-9. Tranquilo, Quebec Serra, livre decolagem, pista 1-7, vento no 2-0 graus, 1-2-9. Solicita acionamento na posição e posterior curso. Bom, chamei a 327, autorizado o acionamento em baixa rotação, reporta para o pushback, ok? Em baixa rotação, reporta para o pushback, na 327. A intenção seria MT na DA, após segue para 17, 9 Mike. 9 Mike, continua a aproximação. Continua a aproximação, e aí que mais? O azul 4065 mantém para a sua alma. Quem 4065 mantém para a sua alma, 0. É, mas... Aproximadamente 1 minuto, 1966. Quem 1966, grato pela informação.